Senhoras e senhores, com vocês, Aleidinha. Tô fazendo meu papel, levando o evangelho onde o gosto é de fel. Sua palavra tem poder, lá no céu, aqui na terra, nada vai me impedir, eu sou herdeiro da promessa. Aleidinhas, o guerreiro, tô fazendo meu papel, exercendo as boas novas na Babilônia cruel. Quem tem boca vai a Roma, quem tem boca só critica. Deixa o Senhor te usar como estratégia divina. Faço o que preciso for pra resgatar essas vidas. Atravessa lá do oceano pra pregar na China. Quero ser um terrorista para explodir o inferno. Deixa o capeta em choque com a rajada dos meus versos. Calça larga, camiseta, fosse o Agap, eu era maloqueiro de Cristo. Esses são meus planos de guerra. Não terei misericórdia com quem brinca com o evangelho. Heredias, tá de volta o aniquilador de versos. Tô fazendo meu papel, levando o evangelho onde o gosto é de fel. Tô fazendo meu papel, buscar vidas no inferno, esse é o meu papel. Tô fazendo meu papel, levar o evangelho onde o gosto é de fel. Tô fazendo meu papel, buscar vidas no inferno, esse é o meu papel. Prepare-se pra guerra, fique apostos, rei soldado. Jesus está voltando, você é mais que convocado. Não fique de chapéu dando audiência pro capeta. Sou mais que vencedor, com meu Jesus é muita treta. Tamo junto e misturado, pode pra que é nós na fita. Gira só não adianta, tem que ter base na Bíblia. Invadindo o secular, gospel em todo lugar. Tudo que tiver político irá ter que te adorar. E com a força do louvor derrubarei toda a muralha. Religiosidade aqui agora foi denunciada. Viver de criaquinha é da sua própria inimigo. Sou gangster, on the ground, sou rapper, sou estilo. Ninguém vive de pose, muito menos de imagem. Tem que ter bom proceder para poder passar de fase. Se a rua é nós, agora é só invadir o mundo. Rimar com autoridade, profissionalismo é tudo. Tô fazendo meu papel, levando o evangelho onde o gosto é de fel. Tô fazendo meu papel, buscar vidas no inferno, esse é o meu papel. Tô fazendo meu papel, levar o evangelho onde o gosto é de fel. Tô fazendo meu papel, buscar vidas no inferno, esse é o meu papel. Fique atento com o que você vê e o que você escuta. Diz: não vou vender minha alma como fez Jay-Z. Number one é Cristo, aquele que me faz feliz. Não tem Illuminati nem poder corporativo. A unção move montanhas contra as obras do inimigo. Eu vou esmagar os vermes como fez Sansão. Colocar a casa abaixo com poder da unção. Fácil é pregar, falar de Deus pra quem já é cristão. Quero ver cê ir na rua pra pregar pros monstrão. Para de hipocrisia, sai da bota e fariseu. Você que só critica vai falar do amor de Deus. Palavras ferem, mas que espada de samurai. E da língua venenosa, pior que a de Satanás. A muvuca tá formada quando alguém se prontifica. Se tocar no secular já era, negou a Bíblia. Sai de mim, olho gordo, tandera, quero meu fim. Jesus Cristo está voltando, cuidado, reis é por vir. Tô fazendo meu papel, levando o evangelho onde o gosto é de fel. Tô fazendo meu papel, buscar vidas do inferno, esse é o meu papel. Tô fazendo meu papel, levar o evangelho onde o gosto é de fel. Tô fazendo meu papel, buscar vidas do inferno, esse é o meu papel.